Você está ouvindo Pérolas da Era de Ouro do Rádio, em um jardim, um coreto à música e à saudade. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio a pedido é música. Nós vamos atender ele que reside lá em Araraquara maciçamente, participando de um jardim, um coreto à música e à saudade. E quem nos envia esse e-mail é o araraquarense senhor Haroldo Gustavo, que diz que certa vez ouviu aqui, com baixo cantante, uma música do Ali Barroso, Terra Seca. Esta aqui, que nós vamos para ti, senhor Haroldo Gustavo. Arranjo maravilhoso do Radamés Inátali, com grande coral, o baixo cantante Nelson Ferraz defende Terra Seca. E ainda ele solicita com a musicista Nilce Carvalho, com seu cavaquinho e conjunto do Jacó do Bandolim, Doce de Coco. Tudo isto para ele, senhor Haroldo Gustavo, que reside na Morada do Sol, a nossa querida Araraquara, que ainda quer ouvir com um conjunto que o vocal Quatro Oásis e um Coringa, dele também Ali Barroso, diz que dão. Cansado. cavalo. Senhor, Evangelho, carregue este corpo cansado. As morenas bonitas do beijinho só. Vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas vamos com música nesta manhã. Vamos atender ele que reside em Descalvado, a capital nacional do frango de corte. É ele, o senhor Carlos Gentil Ramos, que pela vez primeira está conosco, e ele gostaria de reativar a sua memória com esta composição do poeta Luiz Vieira, aqui com Luiz Vieira e Grande Orquestra, inteirinha. Triractan, com Astor Silva. Triractan, defende, em adaptação do Haroldo Barbosa, a composição mundialmente conhecida, Perfídia. Tudo isto para ele que reside em Descalvado e que está em nossa sintonia nesta manhã de domingo. Temos ainda para ele Carlos Gentil Ramos, do Catulo da Paixão. Francisco Carlos, com a bandinha do Altamiro Carrilho, canta Flor Amorosa. Quero amar você inteirinha, abraçar você inteirinha, viver uma vida inteirinha de felicidade inteirinha, e em sua vida inteirinha repousar meu sonho inteirinho, e depois morrer inteirinho. Mas morrer em sonho inteirinho, gostoso é viver gostando de alguém, gostar de quem gosta da gente também, amar sem temer o gosto de amar. Se o amor faz sofrer, eu quero só ver onde vou parar. Quero amar você inteirinha, abraçar você inteirinha, viver uma vida inteirinha de felicidade. Oh,

Você está sintonizando a Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, levando a pedida sonora que enfoca os maiores ídolos da era de ouro do rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo, aliás, o último. Quando voltaremos, aqui estarão Carlos Galhardo, Joel e Gaúcho e Silvio Caldas.